assim que os convidados de volta na morada vêm pra festa no oferecimento da Corumim Records. Ó, e atenção, a Corumim Records e a Morada do Sol vão agitar as praias do litoral norte durante todo o carnaval. É, vamos agitar comigo e com o João Boroboche, cantando as músicas do Dr. Zero como a gente fez semana passada. Fique ligado aí! Estamos recebendo aqui no Cacique os Convidados, a banda Fulminantes, convidado! Bicho! Ó, bicho, ó, me diga aí, meu, vocês acabaram de ganhar o festival aí, o projeto Interação Musical de Novos Talentos da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, convidado! Ó, tinha 13 mil bandas, aí me conta essa resenha aí, fala aí pro Cacique, vai lá! Então, a gente acreditou no primeiro, na primeira vez, assim, o parceiro Bigu, responsa, conhecemos uma pessoa que falou que estava acontecendo esse evento. E na primeira hora foi correr, né, velho? Fazendo a sua nossa inscrição, como todas as bandas também. E gravar daí, a música ao vivo, rapidinho. Correria, poder ensaiar, poder fazer a correria, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dia a dia para poder se sustentar. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita divulgação sobre o músico no anonimato, né, velho? Então a gente tá na corrida. Nessa corrida a gente chegou aí, velho, na final. E provando que vocês têm um som de qualidade, não é verdade, convidados? E a qualidade vai ser mostrada ao vivo agora no Cacique os Convidados. Vamos lá, vamos meter uma nas ondas que todo mundo vai rodopiar. Vamos lá, mete uma nas ondas, Fulminantes. Vamos lá, rodopiando. Pra toda a periferia. Vai lá. Eu acordei pensando, o sol nasce para todos. Meu irmão, deixa ele entrar. No seu sorriso lindo vai iluminar, iluminar todos os sentidos. Vai iluminar todas as nossas vidas, pra gente poder sonhar, sonhar, sonhar. O verde a festejar ao ver o arco-íris, com todas as suas cores. As cores tem cores, as cores tem cores. O arco-íris, amores vão pintando o céu. O amarelo do sol ele apitou ao se retirar. Um tom de violeta esqueceu de tudo. Vem comigo sonhar, eu vim chegando devagar, pensando bem, meu irmão, onde eu iria pisar. Não quero te machucar. Sente por dente, contigo bato com essa gente. Que Deus ilumine em primeiro lugar. Eu não sou Deus, mas tenho a esperança. Eu não sou Deus, mas tenho a sua semelhança. Aqui no Tapir, luz, aqueles que estão na escuridão. Eu vim lá do sertão, trazendo essa canção. E a primeira lição, o amor no coração. O amor no coração. Eu acordei com o sol batendo na janela. Deixa meu irmão, deixa ele entrar. No seu sorriso lindo vai iluminar, iluminar todos os sentidos. Vai iluminar todas as nossas vidas, pra gente poder sonhar, sonhar, sonhar, sonhar. Mãe, colocou na folha seca com sol batendo na cabeça. Esse enfermo pensamento vi na cachoeira. Água limpa cristalina, um sorriso de criança que não perde a esperança. Para com essa matança. Ignorância. Eu acordei só batendo na janela. Deixa meu irmão, deixa ele entrar. No seu sorriso lindo vai iluminar, iluminar todos os sentidos. Vai iluminar todas as nossas vidas, pra gente poder sonhar, sonhar, sonhar. Você tenha um bom dia com sol e harmonia. Um sorriso no rosto faz bem para todos. Rezar, meditar, que seja na oração ou na canção. Aquela linda devoção. O amor do coração. O amor do coração. O amor do coração. O sol batendo na janela. Deixa meu irmão, deixa ele entrar. Seu sorriso lindo vai iluminar, iluminar todos os sentidos. Vai iluminar todas as nossas vidas. De poder sonhar, sonhar, sonhar. menino, vem, vem, vem, vem com fulminante. Vem aprender a sonhar com os Aê, coisa fina! Deixa o e-mail de contato aí para o pessoal mandar um vírus, sei lá, vê aí. Nós temos aí o site www.fulminantes.com.br e nós temos também o e-mail fulminantes@fulminantes.com.br. Além de mim, os convidados também vão dever uma gulosa para vocês! Obrigado, Fulminantes!